Dadá? Oi, tô aqui. Você tá quietinho hoje, Dadá? O que foi? Tomou esporro da mulher? Tá, é, tá, deixa eu falar. É? Foi? Foi, tomou. Ai, eu sou adivinho. Filhos da puta. Foi a mulher. Minha orelha tá quente. Bem-vindo, senhoras e senhores, a MasterCast, o podcast do Vale do Instituto. Eu sou o Leonardo, não morri, sobrevivi ao podcast passado, apesar das tentativas de cometer assassinato contra a minha pessoa, mas provavelmente de hoje eu não passo, porque estou aqui com os meus amigos Inferno. Comendo flango. Eu nunca. Hoje ele vai morrer, porque eu quero. Mon. Viajando nas webcam. Joker. Vamos que vamos. A ambulância do SAMU tá aí, Léo. Vocês não vão conseguir me matar, seus desgraçados. Eu vou sobreviver a vocês. A gente tentou, cara. Vocês tentaram, não. Chegou perto. Hoje tem mais gente. Parem de esfregar o microfone na bunda, seja lá quem for. E o negócio é o seguinte. Meus queridos ouvintes, chuchus e mancebos, hoje nós vamos falar de filmes. Como não apareceu nenhum tema melhor, e na verdade a gente falou de filme, falou em top, mas não ia ser top, vai ser um top e não vai ser um top no fim das contas, vamos falar de filmes que são puro fantastiquismo, que tocam nossos corações e que são nossos favoritos de hoje e de sempre. Então, sem mais delongas, segue o baile. Vamos começar com o que? Vamos começar com o Inferno. O Inferno sempre começa à esquerda do meu Skype. Então, o Inferno, por favor, o que você gostaria de trazer a nós a nível filme enquanto obra de arte cinematográfica? Apocalipse Now. Nesse momento toca a Cavalgada das Valquírias. É, cara, assim, é Vietnã, que foi um conflito foda, é muito sangue. Muito. Um combate corpo a corpo. Porque hoje você vê as guerras. O que acontece? As guerras hoje são as guerras muito tecnológicas, né? Então, um drone, um avião não tripulado, um Bunt, ele lança os mísseis cirurgicamente calculados e tal. Vietnã foi um conflito tradicional, combate corpo a corpo. É. Aquela faca na ponta da baioneta, um entrando com a faca na barriga do outro. Foi um conflito muito duro. Na floresta tropical, né, malária, calor de 45 graus, chuvas torrenciais. E os americanos num terreno totalmente hostil, né, e os vietnamitas, vietcongues, né, os Vietnã do Norte, completamente determinados. Os americanos perderam a guerra. Foi a grande derrota norte-americana, até hoje eles têm sequelas com relação a essa derrota. E o filme mostra tudo isso. Apocalipse Final trata do horror da guerra e como você fica, como você se modifica quando você está num ambiente tão cruel, né? Como pessoas ditas normais acabam ficando tão enlouquecidas. Por exemplo, o comandante da tropa, ele destruiu uma vila inteira, pessoas inocentes, pescadores. Né, destruiu com helicópteros e mísseis, sem chance nenhuma de defesa essas pessoas, enquanto tocava a Cavalgada das Valquírias. Depois que ele destruiu uma vila inteira e ele pousou no meio daqueles escombros, aquele monte de ferro retorcido e coisas pegando fogo, e foi surfar com seus soldados. É o apocalipse. Por quê? Porque é o fim da raça humana. É a raça humana no seu estado mais primitivo. E o filme trata muito bem isso. E tem Marlon Brando maravilhoso, Marlon Brando no seu... ao mesmo tempo no seu ápice e na sua decadência, porque ele já estava fisicamente decadente, mas artisticamente estava no seu ápice. É maravilhoso, assim, careca, totalmente cruel. Caralho. Não, ele estava lindo. Eu daria pro Marlon Brando naquela época. Naquela época, né? Hoje não, até porque hoje só tem ossos, que ele já morreu, né? Mas naquela época ele tava maravilhoso como artista. E ele, assim, cada gesto... O diretor Martin Scorsese do filme, ele teve o respeito de não querer dirigir o Marlon Brando. Ele chegava pro Brando e dizia: faça o que você sabe. E o Brando, ele simplesmente encarnou o papel de tal forma que tudo que ele fazia era de improviso, nada era programado, nada era estudado. Cada gesto dele foi improviso, cada fala dele foi improviso, e foi uma improvisação maravilhosa, né? É um filme fantástico, um filme que qualquer um que se digne fã do cinema tem que assistir, porque é um espetáculo visual, é um horror na tela, você fica chocado, você fica maravilhado, e é um espetáculo lindo. Lindo e terrível ao mesmo tempo. E tem o Tio Ben também, novinho. Eu acho que a versão do Zack Snyder com o Dr. Manhattan andando gigante pelado é bem melhor. Ah, você é um piado. Ele não tá pelado nessa cena, ele tá de sungas preta. Quem que você falou que tem lá novinho, Moe? Quê? Quem que você falou que tem lá novinho? Nesse filme? O Tio Ben novinho. Ah, é? É? É o pai do Charlie. Mas é o Martin Sheen. É o segundo Tio Ben, né? É o segundo Tio Ben. O primeiro também já não está mais entre nós. Foi pra equipe do Marlon Brando. Muito bom. Que o inferno dava. Não dá pra ele. Mas é uma piranha. Alguém quer falar de Apocalipse Sinal? Cara, faz tanto tempo que eu assisti Apocalipse Sinal que eu só lembro da cena com a Cavalgada das Valquírias, assim. É a cena que fica na cabeça, né, cara? Improviso com o Marlon Brando também foi legal. Eu tenho certeza que tem muita gente que nunca assistiu esse filme, mas de alguma forma tá essa cena na cabeça. Inferno, é verdade aquela história que falaram que o Marlon Brando só gravou aquelas cenas na escuridão porque ele tava gordo pra caralho, é verdade? É, ele tava extremamente obeso, ele não queria aparecer na tela assim, então ele pediu que fosse feito um jogo de luzes pra deixar ele menos gordo. Agora, tudo que ele fez foi de improviso. E o Martin Sheen, no filme, ele tem que entrar na selva, né, porque o que acontece, o personagem do Brando, ele era um militar que se rebelou contra os Estados Unidos, ele era um militar americano que se rebelou contra os Estados Unidos, ele queria criar uma república dele, ele simplesmente enlouqueceu e virou um líder tirânico, né? Então o Martin Sheen tinha a missão de entrar na selva e achar o refúgio do Brando e acabar com ele. E o Brando foi tão... O discurso dele era tão convincente que o Martin Sheen ficou balançado. Porra, será que esse cara tá falando é real? Né? Ele virou um líder messiânico. O filme é maravilhoso, cara. Assim, assistam, pelo amor de Deus, assistam. Vocês não podem deixar de assistir. Muito bom. Excelente escolha. O senhor é uma pessoa sofisticada, nota-se. Eu sou foda. Com certeza o senhor não ia falar de Debi Lloyd, por exemplo. Caralho. Caralho, que idiota. Vou até mudar meu filme aqui. Babaca, velho. Sabia. É muito babaca, Léo. Sabia. É muito babaca, cara. Cara babaca, até babaca, cara. Babaca, cara. Mozito ficou triste. É muito babaca, cara. Ficou tristinho. Não precisa ter bom ator e bom diretor pra ser um filme bom, seus merda. Nem um bom roteiro, né? Nem um bom roteiro. Ficou, gordão. Depois dessa, eu vou passar a palavra pro Nuno. Ah, tá bom. O melhor filme pra mim não é um filme, é um desenho animado, é Akira. Porque foi um desenho animado que abriu as portas do gênero de anime pro mercado ocidental. Além, é claro, de ser um primor de animação, de direção, e com uma história adulta. Assim, um desenho animado que tinha toda uma temática adulta e conseguiu deixar todas as pessoas que viram aquele desenho embasbacado. Eu confesso, eu roubei a fita da locadora. O cara da locadora veio na minha casa umas 4 vezes, tipo, desculpa senhora, tô vendo aqui o endereço pela ficha de cadastro, mas o seu filho está com esse VHS há mais ou menos uns 4 semanas. E não devolveu, ele não pagou. Se filha da puta. Prossiga. E, pô, pra quem não conhece, se você não conhece, você é um verme, pare de ouvir, pule da janela. Não pare de ouvir. Pause Vá ver o que que é, aí volte. A gente não quer perder o ouvinte. Cala a boca. Pause, se jogue e depois volte. Cala a boca, Zazá. Deixa o cara falar. Bom, basicamente é um futuro apocalíptico, onde tem a cidade de Neo Tóquio, que foi reconstruída depois de uma explosão nuclear. E a história rola em torno de dois amigos, o Kaneda e o Tetsu, que são dois membros de uma gangue de motoqueiros. Até que o Tetsu tem um acidente, se fode e acaba indo parar numa instalação governamental e acaba ganhando poderes paranormais. Só que todo mundo fica sempre se perguntando quem é o Akira dessa história, cadê o Akira? O Akira é o nome de um moleque que seria o mais poderoso de todos os paranormais. Quando tinha 8 anos de idade, acabou destruindo a cidade de Tóquio inteira e acabou gerando a Terceira Guerra Mundial. Então, a história toda do desenho animado é sobre esse mundo, como esse mundo foi totalmente transformado por esse evento, e sobre a amizade desses dois moleques que acabam virando inimigos. E é um cyberpunk, do gênero de Blade Runner na vida, com aquela temática japonesa, mas o que é primoroso em Akira é a animação. Tanto que a primeira coisa que foi feita na gravação do Akira, na filmagem, foram as dublagens. Primeiro eles fizeram todos os diálogos, para depois, durante a animação, eles conseguirem fazer a animação dos diálogos junto com os acetatos. Ou seja, eles desenhavam as bocas dos personagens para imitar exatamente o gesto labial daquela voz, daquela fala. Mais ou menos como, é mais ou menos como o que a Disney faz, né? Não, porque a Disney só imita. A Disney tenta colocar apenas a voz. Então, o que eles fizeram foi realmente pegar a fala e desenhar os lábios e os gestos do rosto exatamente como naquela fala. Por isso que eu disse mais ou menos como a Disney. Não, Dada, cala a boca, Dada. Porra. Dada, você tá confundindo com rotoscopia. É. Não é rotoscopia. Não foi rotoscopia, Dada. Não foi desenho por cima. Eles não, deram apenas o diálogo. Peraí, peraí. Tá, vai, segue aí, vai. Vai, fala aí, vai. Vai, segue aí. Eles davam um diálogo pra Dada, cara. Cala a boca, Peraí. Todo mundo concorda que, independente do que o Dada fosse dizer, ele tá errado? Tá, com certeza. Tá, Eunuco, por favor. Então, eles davam um diálogo com o animador, né, e o animador tinha que reproduzir os gestos labiais do personagem no diálogo. Então, o desenho foi primoroso por conta disso. Foi um nível de detalhismo, de cuidado. E foi uma trama que o próprio criador, Katsuhiro Otomo, se encarregou de estar lá com as equipes de desenhistas e de animadores. Ele parou de fazer o mangá por 3 anos para poder fazer o desenho. E depois continuou a desenhar a história. Fale. Uma coisa legal. Eu não conhecia mangá. Eu não conhecia o desenho japonês. Mas então, esperando aparecer aquele programa, aquele filme de sacanagem da Bandeirantes, que aparecia meia-noite, era o... Qual era o nome daquela merda? Eu esqueci. Cine Privé, esperando o Cine Privé pra tocar minha punhetinha matinal. Emanuele? Emanuele do espaço. Cara, a Bandeirantes mostrou Akira. E eu pirei. Eu vi aquela merda assim e falei, caralho, que porra é essa? Isso não é americano, isso é japonês. E cara, que foda que é isso. A Bandeirantes mostrou Akira todinho antes do Cine Privé. E assim, eu fiquei chocado. Eu nem a dublagem é primorosa também. É. Eu nem toquei punheta depois, que eu fiquei assim, né? Eu fiquei pensando no filme. O filme é lindo. É claro, é a HQ condensada? É. A HQ tem muito mais coisas? Tem. Tanto que a HQ são o quê? 60 volumes, né? 48 volumes. Aqui a editora Globo publicou todos eles na íntegra. Em 48. Eu tenho tudo em scan. Eu tenho tudo em papel. Eu falo mesmo, tenho tudo em scan. Escanei mesmo. Eu tenho tudo em papel e eu tenho as duas últimas edições em inglês e em japonês. Tá bom, Nuno. Morra, eu odeio você. O filme, aparecer? O filme é condensado, né? O filme faz o seguinte, o filme para na metade do mangá. A metade seguinte, que seria a parte que o Katsuhiro Otomo iria publicar depois do desenho, porque teve que parar, ele não mostra no filme. Mas ainda assim, é um filme ótimo, é um filme que te prende, tem um enredo muito bem contado, muito bem descrito. E, porra, assistam, cara. Assistam porque vale muito a pena. Todo mundo quer ter uma moto igual a do Kaneda, não é? Ah, claro. E ela existe, ter, foi feita. Todo mundo quer ter uma moto igual a do Akira, né, cara? Não, porra! Não, mas o Akira... Eu entendi o xiste do Mou dessa vez. É a mesma coisa que... Vamos, eu quero jogar com Zelda. É, cara. Obrigado, Nuco. Eu ia fazer... Eu ia fazer essa piada, mas eu imaginei que alguém ia fazer antes, assim, entendeu? Eu quero jogar com Zelda. A trilha sonora de aqui é excelente, assim, cara. Ele mistura pop rock japonês com músicas shintoístas e uma batida cyberpunk. É excelente, cara. Assim, tem uma coisa que o Super falou uma vez, eu concordo com ele, falecido Super, que, cara, o filme de Akira... É um filme, tudo isso que vocês falaram eu concordo, um filme excelente, amarrado dentro dele, da proposta dele, mas é um filme que tu começa a assistir ele, tu termina e tu não entende muito bem o que aconteceu, né, cara, se tu não tem o background do mangá, né, cara. É, mas o filme foi feito justamente pra isso, nem a questão do background do mangá. Pra falar a verdade, esse filme foi uma daqueles coisas que as pessoas não esperam que aconteça, porque ele foi criado pro público japonês. Só que ele fez tão alarde, foi tão bem feito, fez tanto sucesso de crítica internacional, que ele se espalhou pelo mundo, mais ou menos como Tropa de Elite. Um americano que ouviu Tropa de Elite, ele não entende metade das referências, das piadas, e nem consegue imaginar como é a vida numa favela ou próximo a uma comunidade. Mas ele gosta do filme, ele gosta do realismo, gosta da crítica social, mesmo que ele não entenda porra nenhuma que aconteça. Akira foi a mesma coisa. O mundo inteiro gostou do desenho, mesmo sem conhecer o anime, o mangá, eu acho. A diferença é que Tropa de Elite não acaba na metade, né, cara? É. Pra falar a verdade, acaba sim. Não mostra o que aconteceu com o baiano. Aí tá certo. Baiano morreu com uma baixona enfiada no cu. Faz sentido. Quem estiver comendo... Inferno, para de comer frango no microfone, desgraçado. Frango. Desculpa, tá gostoso. Frango. Ô, Inferno, é frango a passarinho, né? Tá crocante. Não é, cara. É sobrecoxa frita com molho barbecue. Ah, caralho, que fantástico. É muito bom. É KFC ou é... Não, daqui mesmo, cara. Muito gostoso. Não, meu sonho, cara, é ir no KFC, cara. Mô, quando você vier aqui pra São Paulo, tem KFC aqui, cara. Sério? No Rio tem, cara. Eu fui lá com o meu balde de frango. Cara, Léo, tu vai me levar no KFC, cara. Quando tu vier no Rio, cara, aqui no centro do Rio tem três no centro do Rio. Assim, você anda menos de 10 minutos. É, na Rua São José. Tem na Rua São José, tem agora um na Uruguaiana. E tem um agora na Presidente Vargas também. Melhor aquele ali é Rio Branco, perto da Let's Play, nossa. Então, essa é da Rua São José, pô. Sim. E que não existe mais Next Play, virou uma cafeteria. Sério? Nós fomos tentar assistir o Capitão América, tava cheio demais, a gente comprou um balde, o maior balde que tem, 60 pau. Voltamos pra casa e acordamos juntos, como um casal nojento, cara. Foi muito sensacional. Mais, cara. 60? Tá maluco? Aqui mas um balde tem... mais caro é 49? Tem que comer até rasgar estria, cara. Quando você vier no Rio, antes de te levar no motel, eu vou te levar no KFC. Não. KFC e depois de Mimosa. Vamos voltar ao podcast. KFC é fantástico, eu concordo. O General Sanders é bem mais legal que o Ronald McDonald. Mas o Moy vai falar agora de Debi Lloyd. Tudo a ver. Teu cu. Eu já até mudei o filme já. Babaca. Combinação perfeita. Tudo babaca aqui, cara. Tomara que morra com esse galinho engasgado aí. Cara, é... Curioso, né? O Inferno falou do filme dele, o diretor Martin Scorsese. Interessante que eu tinha quase certeza. Bota no... Cacete, põe no mudo, porra. Põe no mudo, filho da puta. Eu acho que vai morrer hoje, vai ser um porco. Cala a puta do mundo. Inferno, torce no mudo. Ou morre, não sei. Mou, fala. Deu, cara. Tá bem. Enfim, o Inferno tava falando do filme dele, dirigido pelo Martin Scorsese, e eu tinha certeza que mais alguém, que alguma hora ia sair mais alguém do meu diretor, que ia ter mais algum filme dele, cara. E eu queria falar de um filme de máfia, porque eu gosto muito do gênero máfia. E não, babaca, o Nuco, não vai ser Poderoso Chefão. Não. Vou falar, cara, dos Bons Companheiros, cara. Porra, muito bom, velho. Na década de 90, Goodfellas em inglês, dirigido pelo Scorsese. Cara, esse filme, assim, ele condensa tudo de bom que pode ter em um filme de máfia, diferente do... Normalmente o pessoal lembra do Poderoso Chefão, né? A trilogia do Poderoso Chefão, Poderoso Chefão isso, Poderoso Chefão aquilo, acaba esquecendo um pouco dos Bons Companheiros, que é um filme tão bom quanto, assim, o Poderoso Chefão, cara. Mostra o início ali, né, aquela máfia antiga, aquela dos Cadillacs e tal, até meio que a decadência, quando começa a entrar as drogas ali na década de 80, 85, ali, entre a década de 80 e a década de 90, quando tudo começa a dar errado pro personagem principal, que é Henry Hill, o nome do cara, Harry Hill, alguma coisa assim, e ele começa como os tios dele, se não me engano, eram da máfia, e ele começa dirigindo, estacionando os carros, e aí... É aquela coisa de família, né, cara? É aquela coisa bem de família, cara, assim, né, tipo... Aquele negócio de família que a gente vê no Poderoso Chefão, a gente vê aqui também, que é um negócio de máfia, realmente, de família. É legal que eles exploram um pouco esse lado da máfia, que tu, pra entrar pra máfia mesmo, tu tem que ter sangue italiano, né, cara? Tu não pode entrar pra máfia se tu não for italiano. E o personagem do Joe Pesci, ele é o cara italiano dentro do filme, assim. E tem aquela cena excelente do... Que o Joe Pesci, ele é tipo um cara... Tipo o Tony Montana, cheirado de coca e alívio cômico, que sai matando todo mundo. Muito violento, muito. Cara, violento. Totalmente. Eu não sei quantos palavrões ele fala nesse filme, cara. Nossa, cara. Tem aquela cena excelente dele contando uma piada pro personagem do Ray Liotta no restaurante, que ele fala: Funny how. Essa cena que ele. Muito foda, assim. É aquela parte que ele vai na casa da velha. Que ele tem que matar o filho da velha. Enquanto ele toma um café com a velha lá, tá. É a mãe velha, dele! Tá lá. É! Enquanto isso, o outro vai lá e mata o cara, cara. Foda. Enquanto isso, o cara no porta-malas deles, assim. Ah, foi dar um passeio com a gente. Então é legal porque, assim, conta a história desse personagem do início ao fim. Dele entrando na máfia e ele saindo pra porta dos fundos. Então, ele, foda-se, o filme é de 90. Ele tem que entrar pra um programa de proteção a testemunha no final do filme, porque a pica entrou lá em todo mundo. FBI chegou aí, pegou todo mundo. Então, cara, assistam Os Bons Companheiros, se gosta de filmes de máfia, filme excelente, cara. E é uma história real, tá? Sério? É, história real. Tu não viu o final do filme, porra? Que conta lá... Faz tempo que eu vi. Então, é história real de um cara que foi pego e pra entrar naquele programa de redução da pena... Né? Ele conseguiu absolvição desde que ele denunciasse todo mundo. Aí ele ganhou uma nova identidade, foi morar no interior dos Estados Unidos e ele delatou a porra toda. Que é o papel do Ray Liotta. É uma história real. Ele detona toda a família. Mais um motivo pra ver então. Não, foda-se, esse não é um motivo legal. O filme é bom, assista um filme, cara. É maravilhoso. Excelente, cara. Maravilhoso. É muito bom. Você pode pegar qualquer merda, falar que é baseado numa história real e vai continuar sendo uma merda, né? Não, não adianta. Muito bom. Eu agora vou chamar o Dadá. Quer dizer, eu não vou chamar o Dadá, porque o filho da puta caiu. Deve ter tomado o esporro da mulher. Não, amorzinho, pode deixar, eu lavo a louça ou alguma coisa do gênero. Ah, mas é um verme mesmo. Magin, você, nosso webmaster. Faça a fineza aí de mencionar um filme de seu agrado. O filme que eu vou falar é um filme um pouco mais recente, que é o Gran Torino. É um filme que eu acho do caralho. A interpretação do Clint Eastwood é muito, muito boa. Tipo, o personagem ele é vivo, embora seja à beira da morte. Ele é um personagem bem vivo no filme. Você sente uma proximidade com o cara, você consegue identificar várias coisas dele que você sempre vê em alguém. Que você conhece, você sempre tem um tio carrancudo, velhinho, que é mais metido a... Não, eu me viro sozinho, deixa, não precisa me ajudar a atravessar, nada disso. Cara, ele é o tiozão que todo mundo quer ser. Cara, eu ia falar agora, é o meu sonho, quando eu for um velho, eu quero ser igual o Clint Eastwood. Pisou no meu gramado, eu tô dando tiro. O famoso saia da minha propriedade. Maldito. E é legal porque é o Clint Eastwood interpretando o Clint Eastwood, né, cara? Isso é sensacional, né, cara? É, isso que eu ia falar, por isso que eu acho que é o personagem tão vivo, porque pelo menos ele aparenta ser daquele jeito. E toda a adaptação que ele tem que ter, simpatizando com aquele garoto lá, que eu esqueci, com a etnia do garoto, que é uma etnia asiática, dele pega a asiática aquele... Asiática é tudo igual. É tudo igual, é japonês. Não, tem um nome esquisito. É um japonês. É, ele pega, ele tentando entender como é que funciona aquilo da família, não sei o que, e tudo roda em volta do garoto ter tentado roubar o carro dele. O garoto pegou, não, sou um garotinho aqui, juvenil, vou roubar o carro do meu vizinho, que eu sou um idiota. Mas ele, pra poder entrar numa gangue, ele tenta roubar o Gran Torino, que é o carro do Clint Eastwood, e obviamente ele é pego, ao invés do Clint Eastwood. Lento engano, né, cara? Lento engano, olha de quem que ele foi tentar roubar o carro. Ao invés dele chamar a polícia como um cara normal, ele pega, não, eu vou resolver isso aqui sozinho, eu vou ali dar uma lição no moleque, ele pega, vê que o moleque quase se borra só dele chegar pra dar uma dura nele, vê que o moleque não é marginal, não é nada disso, ele tá só sendo influenciado, e resolve ajudar o moleque. Ele, não, vou tirar o moleque dessa. E pega, ele ensina o moleque o valor do trabalho, de você fazer as coisas com as próprias mãos, porque ele é muito desse tipo de moleque de hoje em dia daqui, que ligam muito essa aparência, porque os amigos falam, querem tudo do jeito mais fácil, do jeito mais rápido. Ele, não, vou te mostrar como é que funciona o trabalho duro, é assim que você faz. E tem uma cena que... Vendo o conselho tutelar, para de ler livro de psicologia e vê Gran Torino. Não, Gran Torino e Karate Kid são dois filmes que, se eu tiver filhos, eles terão que ver. Ô, Nicola. Oi. Eu tenho um amigo que ele é comunista de faculdade. Eu não sei porque eu tenho um monte de amigo que é assim, cara, que merda. Também que os seus amigos são só reflexo teu, né? Tu sabe, né? Ah, cara. Mas reflexo é mais invertida, né? Então é por isso. Bom, então. O cara falou que o filme é reacionário. E de certa forma é. Por quê? Assim, é o Clint Eastwood republicano e tal, mostrando pro imigrante os valores da América. Os valores da América são o trabalho, você se compenetrar naquilo, seguir as normas, porque a América se constrói dessa forma. E o garoto entra meio que nessa, né, pra sair do submundo. Você não te dá muita opção. Ou você segue os valores americanos genuínos... O American Way of Life. Né? Exatamente. Ou você segue o American Way of Life, ou você é um imigrante safado marginal. Né? Sim. É muito da hora que você tem a casinha branca, o cachorro chamado Snoopy, uma mulher e dois filhos que vão ser bem na vida... ou você tá fora. Mas também mostra que ele é triste, por tipo, vivendo desse jeito. Tipo, a família dele caga e anda pra ele assim, sim, querendo que ele morra. É. Mostra que... Então tem esse outro lado. Esses valores por si só não são suficientes. Eu acho que a riqueza do filme tá nisso. Né? O cara, no fundo, é um grande solitário. Né? A mulher morreu, os filhos cagam pra ele, ele permanece nos seus valores, né, norte-americanos e tal. Mas no fundo, a única esperança que ele tem de continuar vivendo... é o garoto imigrante. Ou não, seja, tanto que quando ele morre, ele deixa tudo, tudo que ele tem de mais importante, que é o carro e mais uma meia dúzia de coisas, de ferramentas, essas coisas que ele acha que é importante de verdade, não a casa, não o dinheiro, as coisas que ele dá valor, que o carro, ele fala que ele montou o carro na fábrica, aquela porra daquele carro. Uhum. Ele deixa pro moleque. Ele deixa o Gran Torino pro moleque, que é o grande, é o maior bem que ele tem na vida, é o Gran Torino. Sim, e as ferramentas também, ele deixa, não é muito foda. E mostra também que, tipo, a sociedade americana, teoricamente, está mudando, porque ele é o cara velho que não consegue se adaptar à própria família dele, porque eles vivem do jeito novo. É, cara, tá, o filho dele é um babaca, né, cara? É, ele tá atarefado o tempo inteiro, preocupado com o trabalho, preocupado com não sei o que, esquece das pessoas. A grande lição do Gran Torino pra mim é um negócio que até o Pinkman, no final do Breaking Bad, tem, que é você pegar e fazer as coisas com as mãos. Você tem, não, tem que construir alguma coisa. Isso eu acho que é o grande valor do Gran Torino. Muito bom, um bom filme. Excelente. Os senhores estão muito rebuscados, estão pegando filmes de garbo e elegância. Léo, tu acha que a gente ia pegar Debi & Lóide, Léo? Por favor, Léo, né, cara? Léo. O meu próximo vai ser Tenacious D, então relaxa aí. Léo. Que? Bom, bem legal. Muito bom. Entendedores entenderão. Eu não entendi o X. É, que bom. Então, continuando. Cara, como vocês estão com filmes muito rebuscados, eu vou usar um filme menos rebuscado que eu assisti recentemente, de novo. E cara, não, cara, muito melhor que The Blood. Sim, esse cara, entendedores entenderam, agora entendi, cara. É, cara, um filme que ele continua muito legal até hoje, cara. Eu percebi como ele continua legal. As Panteras. O nome do filme? Oi? As Panteras. Não, cara, melhor que As Panteras, cara. Os Caçadores da Arca Perdida. Qual? Cara, foi esse fim de semana, foi o fim de semana retrasado, fui na casa dos meus pais, eu tava passando, eu vi lá com eles. Cara, esse filme tem uns 300 anos e é tão legal, velho. Caramba, que filme divertido. Ele tem tudo que a gente gostava naqueles típicos filmes de sessão da tarde, né, cara? É o melhor do pipocão, né? Sim! É uma aventura bacana, assim, as cenas de ação são bacanas, o ritmo dele é outro. Você vê que é uma outra época, um outro ritmo, né? Então, pra molecada de hoje, por exemplo, provavelmente acha ele meio devagar. Porque ele tem outra cadência. Mas, cara, que filme legal. E como o Harrison Ford era legal com... Ele é um filme de ação, ele não é um filme de violência descerebrada. Nossa. Aventura. Sim. Aventura, tá? É aventura, cara. Você não vê filme de aventura de fato hoje. Qual é a primeira coisa que tu lembra que quando começa a música tema do Indiana Jones, cara? O duelo dele com o cara da espada. Não, quer dizer nisso que a gente tava falando. A aventura começou, né, cara? É. Sim. Cara, eu acho que é o único tipo de lembrança que eu tenho boa daqueles malditos comerciais da Sessão da Tarde, que é a música do Indiana Jones. Cara, eu gostava muito da forma que o John Williams. É do John Williams a trilha, não é? É. Aham. Uh-huh. Eu gosto da forma que o John Williams usa a trilha, se eu não me engano. É isso, Barrichello! Brasil! Não é agora! Ah, porra, cala a boca! Então, se eu não me engano, a trilha de Volta ao Futuro também é do John Williams. Eu acho muito legal o uso que eles fazem durante o filme. Os caras gravam uma trilha, sei lá, de meia hora. Cada trilha tem uma emoção. Cada momento da trilha tem uma emoção, assim, vamos colocar. E em diferentes partes do filme, os caras usam diferentes partes da trilha. Eu acho isso muito legal. Às vezes o cara bota 5 segundos de trilha pra alguma coisa que aconteceu. Assim, no De Volta pro Futuro você vê muito isso. O cara coloca 3 notas, assim, pra chamar a atenção de alguma coisa, né? E no Indiana Jones você vê isso. Quando ele tá fudido, ele tá na merda, assim, ele arruma uma solução e entra a trilha. Cara, é muito legal. Chama o Baixo Zezinho, né? Baixo Zezinho, 3 notas. Zezinho, 6 notas para as madames. Qual é a música? Aí o Eunuco abre a webcam com uma borboleta na cara, né? Inferno, você tá bebendo ainda, né? É, eu percebi. Aquele bourbon vai todo embora hoje. Enfim, cara, o filme ainda é muito legal. Com cenas como a do duelo, que na verdade aconteceu porque o Harrison Ford ia ter um duelo super mega rebuscado, né? Só que ele tava doente, tava fudido no dia, eles resolveram mudar a cena. O cara faz o inimigo lá, faz um monte de malabarismo com a espada, ele saca a arma, dá um tiro e nem olha o cara caindo. Ele já vira a cena. É excelente. Aquela cena é antológica porque ela resume basicamente o que a tecnologia faz com a era passada. Tipo, eu sou um espadachim, foda-se, eu tenho uma arma. É, cara, é muito, eu acho muito legal. Sabe o que me lembra? Me lembra a cena que o Jango Fett morre. Sabe? O Mace Windu passa por ele nem olha, cara. Ele só a cabeça. É, só balança o sabre de luz e arranca a cabeça, assim. Ele nem olha, mas tu escuta um motherfucker mental, né, cara? Dele falando, né? O Harrison Ford faz a mesma coisa. O cara tá lá fazendo micagem, ele dá uma olhada, mas você vê que ele dá uma olhada meio de saco cheio, cara. Que saco! Jedi motherfucker, né? Ele dá aquele tá de sacanagem, né? Ele dá só um tiro. Ele tira a arma, dá um tiro, mas o cara nem cai, ele já virou as costas. Ele vira pra câmera, na verdade, né? Ele vira pra câmera e começa a olhar assim, e agora? O que, que eu faço? Cara, essa cena é muito boa. E a cena final dos nazistas dentro também é muito boa até hoje, cara. É bem legal mesmo. Aquela da bola gigante também, cara, correndo atrás dele é legal. Ah, aquilo lá é canto. Sem falar que você... De curiosidades do cinema. Aquele primeiro chicano que morre lá é o Alfred de Molina. É mesmo? É. Caralho! Ou seja, o Dr. Octopus morreu no filme do Indiana Jones. Aquele início, que os guias vão embora, sobra só dois caras com ele, uhum. Um daqueles guias é o Alfred Molina. E é interessante notar uma coisa que eu me dei conta recentemente assistindo The Big Bang Theory, que o Indiana Jones é completamente irrelevante pro desfecho da trama. Se o Indiana Jones não tivesse tentado impedir os nazistas, uma hora ou outra eles iam acabar achando a arca, iam abrir a arca, iam morrer e ia dar na mesma. Tipo, Cara, se você fosse. Ou seja, não precisava existir o filme, né? Se você fosse seguir essa filosofia, então o Indiana Jones foi indiretamente culpado pela não morte do Hitler, porque a caixa ia ser aberta na cara dele. Boa, bem pensado. Bem, Indiana Jones salvou o Hitler. Bom argumento, senhor Nuno. Bom, o nosso preto número 2 caiu, pelo visto, né? Foi isso que aconteceu. Olha que ele é o nosso webmaster. Tô aqui, porra. Eu não caí, eu desliguei o negócio porque tinha um telinho gritando aqui na frente. É que esses negócios de tecnologia são meio difícil pra ele, nosso webmaster. Mas agora o inferno vai falar de mais um filme. O Poderoso Chefão. Porque eu gosto de mafioso. Foda-se, você não gosta? Tem alguém com eco. Vocês não gostam? Foi o primeiro filme que eu falei. Do que tá com eco. Tem alguém com eco aí. Marlon Brando de novo. Sabe que ele tá com eco. Cara, eu vi o filho do Brando, que ele fazia um líder sindical, que acaba atraindo os seus correligionários, né? Os sindicalizados, em função de dinheiro. Depois ele se arrepende. Esse filme é muito foda. Esse filme é preto e branco, é muito foda. Ele é maravilhoso. Enfim, Poderoso Chefão, Chefão. É uma trilogia e mostra a saga de uma família que, uma família italiana, foi conquistar a América, né? Como eles falavam na época. Poderoso Chefão é bom pelo seguinte: mostra a saga de uma família italiana. Eles foram nos Estados Unidos, no caso, o personagem do Marlon Brando, né? E através de laços familiares e de extorsão, né? De pagar por proteção, tipicamente mafiosos, né? Ele criou um império. Esse império é constantemente ameaçado por outras famílias italianas. Eles tendem a expandir, né? Eles tentam ir para Las Vegas, mandar a máfia lá, máfia nova-iorquina para Las Vegas, e lá eles encontram uma barreira que são outras famílias italianas, e mostra todo esse jogo sujo de, ao mesmo tempo que o cara beija teu rosto, manda o capanga dele matar teu filho, né? O filme é fantástico, mostra a saga dessa família, os Corleone, com Al Pacino, que é o filho do Marlon Brando, e é uma trilogia, são três filmes fantásticos, e mostra a saga dessa família, que é fascinante, é muito legal. Só o 1 eu acho que é o melhor, na minha opinião, cara. É o que eu mais gosto, assim. Eu gostei. Qual foi o que a mulher do Al Pacino morreu? Primeiro. Na Itália. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Que ela morre lá tentada com o carro? Exatamente. Esse é o primeiro. Filme. Nossa, esse filme é fantástico. É o primeiro filme que eu gostei mais. O legal da trilogia é que tu vê no final do 3. Tu vê que aconteceu com ele o que aconteceu com o pai dele, né, cara? Então, exatamente. É porque... É tipo assim, é o fechamento de um ciclo, né, cara? Isso é muito excelente, né, cara? E é o fim de toda a família mafiosa, né, cara? No fim, eles vão acabar do mesmo jeito, tomando um balaço na cara e morrendo. Muito bom, muito bom. É legal que esse filme tem uma das cenas mais referenciadas do cinema, que é a sequência dos assassinatos, cara. Mas no fim, o primeiro filme, né? Isso aí foi copiado até por... Essa montagem foi copiada até por Star Wars, cara. É, que o Al Pacino vai a Las Vegas, conseguiu o apoio da família, das outras famílias italianas, mas ao mesmo tempo que ele tenta esse apoio, ele detona as bases na, em Nova York, né? Então ele vai assassinando os parentes dos caras. Aí quando os caras chegam pra derrubar o personagem do Al Pacino, eles veem que suas bases foram detonadas. Então eles não têm outra saída a não ser dar apoio ao Al Pacino. Exato. Muito bom, muito bom. Totalmente excelente. Mas agora quem vai falar é o Nuco. Bom, vou continuar no mesmo ramo. Vamos continuar na máfia, mas por uma época anterior. Vamos falar de Os Intocáveis. Cara, pra mim, Os Intocáveis, assim, foi o primeiro filme de gênero policial que eu lembro de ter visto na minha vida. E foi um filme tão impactante, porque ele era tão simples, tão cru. Você não estava vendo aquelas coisas com aqueles efeitos especiais, cenas de tiroteio, onde as armas, a bala não acabava nunca. Não, era tudo exatamente como na vida real. Um tiro, uma morte. Tudo bem construído. A história do Elliot Ness, da maneira como ele vai montando a equipe dele. O Al Pacino não, o Robert De Niro fazendo Al Capone. Puta que pariu, aquele filme é foda. E, leitores, se vocês ainda não viram, Os Intocáveis, corram atrás. Ele se passa em meados de 1930, na época da Grande Depressão americana, e fala sobre o império do crime do Al Capone, que começou a vender bebida ilegalmente, cigarros, jogos, e passou a ser então caçado pelo governo e pela polícia através do Elliot Ness, que é interpretado pelo Kevin Costner. E é mostrado basicamente toda essa fase em que o Elliot Ness tenta prender o Al Capone. E tem uma das cenas mais copiadas e mais referenciadas de todas, que é o tiroteio na escadaria da estação de trem. Tem o 007, né? É, Connery. Sean Connery fazendo um policial irlandês, o famoso das antigas, que resolve tudo na base da porrada. O Elliot Ness, ele tenta pelas vias ilegais, mas ele sente que não consegue porque a estrutura é corrupta. Né? O Al Capone detém o poder de toda a estrutura administrativa de Chicago, né? Política, tal, burocrática. E ele vai pelo método pé na porta, chute na cara, né? Criando armadilhas para o pessoal do Al Capone. E tanto que o Al Capone vai preso, por quê? Por fraude na declaração de imposto de renda. Quer dizer, um crime. Sonegação de impostos. É um crime meramente burocrático. É genial, porque aquele o carinha de óculos, ele fica o filme inteiro falando pro Elliot Ness, né? Falando, meu, aqui, ó, o cara tá devendo pro imposto de renda, vamos aí pegar ele por aqui. Não, quem manda imposto de renda? Foda-se, o cara é assassino, vamos pegar ele. Ele fala várias vezes, aqui, vamos pegar por aqui, vamos pegar por aqui. Chega no final, eles pegam realmente por isso. É, pelos livros, tipo, nós temos que pegá-los pelos livros. Cara, isso aí eu acho genial. Realmente, e foi o que realmente aconteceu, né? Aham, uhum. É uma história real, né? O Al Capone, ele foi preso por sonegação de impostos. Quer dizer, ele não foi preso por assassinato, ele não foi preso por corrupção, ele não foi preso por extorsão, ele foi preso por sonegação de impostos. Olha que fantástico. E aquela cena do final do julgamento eu acho sensacional, cara. Que o Al Capone, ele chega todo cheio da razão, né? Todo pimpão, né? Todo pimpão no julgamento. O Elliot Ness dá uma sacada e eles falam, mano, cara, tem alguma coisa errada. Puta que pariu, esse filho da puta comprou o júri. Daí ele pede pro juiz pra trocar o júri, cara. O Alckmin fica maluco. Aí o personagem, acho que é do... Eu esqueci o nome do cara, que é latino também. Dani Trejo. Não é esse latino. O cara que é o único da equipe do Elliot Ness que sobrevive. Michel Rodrigues. O senhorzinho lá, que ele pegou na academia. Rick Mar. É. Fala, Nuco. Que ele pergunta pra ele, vem cá, o que você disse pro juiz? Eu disse pra ele que o nome dele tava na lista de pessoas compradas pelo Al Capone. E era verdade? Não, não era. mas a cidade era tão corrupta que mesmo o cara não sendo corrupto, ele talvez ficava com medo de não, de repente, sei lá, eu me queimar. Eu vi um filme do Johnny Depp, que segue essa mesma linha também, a história real, de um mafioso que... ele é Christian Bale? Que ele é pego no cinema... E depois ele vai preso, aí na prisão ele dá uma entrevista coletiva e fala que... Ah, eu saio daqui quando eu quiser, ele acaba saindo mesmo? Eu esqueci o nome desse filme também. É nessa linha também, é muito bom. Eu sei quem é, tanto que esse mafioso é o Christian Bale, se não me engano. Não, o Christian Bale e o Johnny Depp, que é o mafioso. Aham. Muito bom esse filme também. Muito bom, muito bom. Realmente é. O poderoso chefe. O poderoso chefe. Nossa, eu tô viajando. Intocáveis. Não é só o Intocáveis. Tá é. E os Intocáveis, aquela cena da escadaria, foi copiada depois, se eu não me engano, em Como é que a Polícia Vem Aí. E a cópia é bem legal do que a cena original. A cena foi copiada em tudo que é lugar, mano. Sim, sim, sim, sim. Fala, Magi. A do Porra que a Polícia Vem Aí é inesquecível. É sensacional, cara. Aquela cena é muito boa. Mas a gente não vai falar de Corra que a Polícia Vem Aí, que merece um podcast só do Leslie Nielsen, porque o Moy vai falar de mais um filme. Cara, saindo um pouco dos filmes, assim, inteligentões, né? Pessoal, ah, vai falar de Debilóide, quer ver? Pessoal, não, vocês me deixaram com medo, eu não vou mais falar de Debilóide hoje. Esses filmes, né, tarimbados pra gente inteligentona, gente que vai na mostra de filmes argentinos e tal, né? É por isso que o Dadá saiu do podcast. Saindo um pouco desse ramo e entrando no ramo da cinema diversão, vamos dizer assim, né? O Império Contra-Ataca, cara. Star Wars 5, Império Contra-Ataca. Cara, esse filme é foda. Eu sou suspeito pra falar de Star Wars, desde que eu sou pirralho, eu adoro Star Wars, cara. Mesmo que eu tenha começado a assistir pela trilogia, aquela que não existe pra hoje em dia, né? Ainda bem. E, cara, o Império Contra-Ataca pra mim é o melhor filme dos três filmes. Vocês estão escutaram, né? Dos três filmes. Por que eu preferido, cara? Assim, primeiro que a gente tem aquele lance do o final dele, né? É um final diferente da maioria dos filmes de, entre aspas, herói, assim, né? Eu costumo dizer que o Império Contra-Ataca é aquele filme onde tudo que tinha que dar errado, dá errado. Cara, não, sim, é o filme que o mal vence. A Lady Murphy. Então, tudo que tem que dar errado, dá errado. O herói perde a mão, outro herói é preso, a heroína se fode, o vilão se dá bem. Tu não fala então, não, pode ser? Eu tô apagando pelas últimas vezes. Cala a boca, porra. Esse viado falou tudo que eu ia falar, cara. É muito trouxa, cara. Não, calma aí. Tem a parte de... Falta muita coisa. Tem que comer a irmã. Assim, cara... Peraí, chega. Calem a boca. Moia, pode falar. O inferno corta todas as interrupções do núcleo. Pare de trollar o menino, Mo. Ele acabou de deixar a foto da menina pelada com a gente. Ele não trollando o cara. Sacanagem. É porque olha, eu não consegui baixar a foto. Então tô... Inferno, o Tiago Sobre vai cortar isso também. Eu baixei de ontem. Depois eu boto no post do podcast. Moe, é óbvio que você gosta. É o único Star Wars que não foi dirigido pelo George Lucas. Sim, cara, dirigido pelo Irving Kershner, que prova que o dedo podre do Lucas só destrói com tudo escrito Star Wars, certo, né, cara? Eu não sabia disso. E... Cala a boca, preto, porra. Cara chato, velho. Caralho, eu nunca te interrompo, cara. É porque eu queria ouvir você falando de Debilóide. Depois eu que bebo, né? Bom, assistam, o Império Contra-Ataca é o melhor Star Wars dos três filmes. E é legal por causa do final em que o mal vence. É o que é um final que a gente não tá acostumado a ver. Ponto, deu. Tem um tesão fedorento lá na caverna. Você precisa assistir A Nova Esperança primeiro, senão você não vai entender nada. Não adianta, você tem que assistir o filme chato também. É, assista os três, são legais, os três são legais. É, os três Star Wars que existem são legais. Dizem isso. Que vão fazer o quarto, o quinto e o sexto agora, né? Dizer não, vai fazer, já tem orçamento já aprovado pra isso. Ô, cara burro! Alguém tira o inferno da conversa, por favor? Ué, porra! Ele tá bêbado e não tá entendendo os xistes? Talvez. Vamos lá, pessoal, eu vou tentar botar um filme aqui mais alegre, que passa por grande parte da história recente dos Estados Unidos de uma forma assim, que na época não, até hoje eu acho muito criativa, que é o Forrest Gump, o contador de histórias. Muito bom. O Forrest Gump é um filme do caralho, assim, tipo, ele é... As mentiras são tão bem amarradas que você chega a ficar meio na dúvida, assim, poxa, pelo menos um nonagésimo daquilo aconteceu. Tipo, tem toda a parte dele da hospedaria com a mãe, né, no início, que eu acho genial, que ele tem aqueles aparelhos, tem uma perna mecânica, ele tem um aparelho pra poder ficar em pé, nas pernas, aí por causa disso ele anda tremendo, aí tem um cara que... Foi? É, que eu acho que é o que tu vai falar agora. Desculpa te interromper, vai falar. Que tem o cara que é caminhoneiro, coisa e tal, que tá lá olhando, bababá, e era o Elvis. Ah, algumas pessoas não gostam dessa cena. Não, excelente, cara. É, Madim. Oi. É, o foda, assim, dessa época que ele era criança, o mais foda é o seguinte. Ele, como você falou, ele tinha problemas, né, de locomoção. O diretor da escola não queria aceitá-lo na escola. Não, mas não é por isso, eu ia falar essa cena também. Não é porque ele tem problemas de locomoção que ele não queria ser aceito na escola. Porque ele é retardado, Tanto que a cena é genial, eu uso isso pra sacanear os amigos meus até hoje, tipo. Ele era meio dadá, assim, né? Minha senhora, aqui estão as pessoas normais e aqui estão os retardados. Seu filho tá aqui no meio, ó. E depois ele vira pra mulher. Nossa, pro moleque, né? Sua mãe gosta muito dos seus estudos, que ela teve que dar pro diretor pra ele se matricular no colégio. E a cena, cara, assim, que a mulher chama o diretor até a casa dela, né? Ela fala, porra, o que eu posso fazer por você, né? Pra aceitar meu filho. Aí o cara entende a mensagem, né? Captou vossa mensagem, né? E vai pro quarto com ela. E lá ela começa a gozar, né? Aí quando o diretor sai da casa, ele olha pro moleque, o moleque tá sentado assim na escadaria da casa, né? O moleque olha pra ele, Nesse filme tem muitas coisas muito geniais. Tipo, o Buba é um personagem que eu acho muito maneiro, aquele negão beiçudo. Uhum. Se eu não me engano, foi a primeira vez que o nego usou aquela perna de coma aqui pra mostrar alguém com membro amputado, alguém que normalmente teria as pernas, seria aquele amigo dele, sem as pernas nas cenas. As cenas ficaram muito realistas. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, como é que eles fizeram aquele troço? Foi um negócio assim muito legal. E tem todas aquelas montagens. Em qual filme? Mas foi com chroma key? Não foi só com o edredom, essas coisas, não? Não, foi com chroma key. E ambos retratam o Vietnã, né? São soldados vindos do Vietnã. Sim, aquele personagem lá, que era o tenente dele, é um personagem do caralho também, o filme inteiro, ele rouba muitas cenas. Ele é no casamento do Forrest Gump, é demais. É, ele xingando Deus na tempestade. Não, manda mais, é só isso que você tem. Ele sem as pernas lá no alto do macho navio, bêbado que nem o inferno, gritando com Deus. Que isso? Que deselegante. E a história toda muito bem amarrada. Tem aquele negócio que deles usarem as cenas reais com o quadro do Tom Hanks por cima. Tipo, tinha uma abertura, se eu não me engano, que era do Jô Soares antigamente, que era desse jeito, e ficaram muito legais. Ele com o John Lennon no programa de entrevista. E as pequenas coisas que ele vai fazendo, tipo aquele negócio da corrida que ele limpa a cara cheia de suor na toalha, cheia de lama, faz um smile, entrega pro cara. Várias coisas são ícones, assim, que ele foi fazendo e cagando, e isso aí não é. Eu mudei os anos de 60 pra frente inteiros da história da humanidade, fui eu que mudei aqui, o retardado. Não, é fantástico. Rapidinho, Léo. Um pouco de contexto histórico, né? Os Estados Unidos não tinham relações com a China, né? Eram países que não tinham relações, não tinham embaixada, não tinham nenhum canal diplomático. O presidente americano Jimmy Carter tentou criar relações diplomáticas com a China. E para isso levou uma equipe de tênis de mesa, né? Tênis de mesa para a China, porque os chineses adoravam tênis de mesa e eram muito bons nisso. Pra fazer um intercâmbio e tal, começando pelo esporte, pra depois ir pra via diplomática. E nessa seleção de tênis de mesa foi o Forrest Gump. Ele era meio autista, né, cara? Ele era expert em tênis de mesa. Ele deu um banho nos chineses. Os chineses ficaram assombrados com ele. E ele ganhou uma medalha do presidente americano por ter incentivado essa aproximação dos americanos com os chineses. Quer dizer, ele misturava ficção com história, né? Forrest Gump participou da passeata do Martin Luther King em Washington, reuniu 100 mil pessoas em Washington. O Forrest Gump estava lá, entre os organizadores da passeata, né? Ou seja, você vendo esse filme, você tem uma aula de história do século XX. O filme é fantástico nesse sentido. Uma aula de história americana, para ser mais exato. Não só americano, né, cara? História mundial, né? Os acontecimentos de Martin Luther King, da aproximação dos Estados Unidos e China, repercutiram no mundo inteiro, né? Não só a história americana, é a história do mundo. Muito bom. Então, se o senhor tem um filho, coloque ele pra assistir Forrest Gump, esse filme aí que vocês estão falando. E agora? Sim, agora eu vou falar de mais um filme. Eu não vou falar de um filme, eu vou falar de três filmes. E tu, Léo, que filme o senhor acha assaz interessante? Obrigado, Mo, pela pergunta. Nada. O que você tá comendo? Você tá comendo alguma coisa, não tá? Tô comendo ameixa. Tá comendo quem, Mo? Mo agora tá mó com milão, né, cara? O negócio do Mo agora é da pirocada, cara. É, mas tá passando peru em todo mundo agora. Deixemos a vida sexual do Mo pra lá e vamos porque, falar... Porque agora ela existe, né? Mo, você comeu Ieda Cruzes, Mo? Se eu der mole, eu tô indo também. É, ela dá um caldo, hein, cara. Tá veiaca, mas dá um caldo. Você comeu o Marlon Brando, Mo? eu comia, não dava pra ele, né? Olha o Mo adotando a necrofilia. É, preconceituoso você. De Volta para o Futuro. Não só um filme, mas os três filmes eu também vi recentemente. Não o filme inteiro, mas algumas partes do primeiro filme. Cara, que filme foda, cara. Que filme legal, velho. É também uma aventura muito sensacional, cara. Apesar do futuro é excelente, cara. Todos eles, até o terceiro, que é mais fraquinho, ainda é divertido pra caramba, cara. Tipo, se todos os filmes fracos fossem fracos que nem De Volta pro Futuro 3, tava ótimo, velho. Que também é muito divertido ver como as coisas se amarram. Você tem os detalhes, cara. São detalhezinhos bobos, mas são muito legais, como o lance lá do shopping, né, que é o Twin Pine Mall, só que daí o Marty McFly volta pro futuro, derruba uma árvore, e no futuro o shopping vira o Lone Pine Mall. Não, cara, você acompanhar a vida do prefeito também é muito maneira. Que era o faxineiro. Ele vira prefeito porque o Marty fez a cabeça dele, cara. É muito legal mesmo. A rua lá, Clint Eastwood também. Sim, e algumas isso, coisas são... E é tudo muito bem construído. Cara, eu adoro aquela cena que o pai dele é um bosta, né, cara? Se eu visse o pai dele na rua, eu ia querer bater no pai dele. A gente seria o Biff, né? Cara, dá pra você entender o Biff, assim, quando você vê o pai de Marty McFly. Mas, assim, aquela cena que ele reúne toda a coragem assim dele e vai enfrentar o Biff pra impedir o Biff de estuprar a Lorraine. Cara, é muito boa, cara. É muito bem construída. Né, o Biff vai lá, torce o braço dele, ele vai e fecha. É George McFly. George. Isso, George. É George. Ele vai, fecha e dá uma seta muito bem dada no Biff, cara. É muito construído, é muito bacana. É muito bacana mesmo, é um filme muito legal. É uma catarse energística isso, né? Demais, cara. É uma catarse muito grande. Lembra de todos os babacas que bateram em ti quando tu estava na escola, né? Exato, é uma catarse. E é legal, é catártico, porque você não vê que... Não é que ele ficou fodão e seguidor. Não, cara, ele sendo um merdão, ele se impôs, entendeu? É muito bom. E os outros filmes também são muito bons. De Volta pro Futuro 2, com aquela coisa de fazer um filme em cima do filme anterior. Né? Ele uma continuação. Sim, eles estão filmando o mesmo filme, só que em cima, em momentos diferentes, quando eles... Os personagens tentando se evitar. A hora que o Dr. Brown do futuro encontra com o Dr. Brown do passado, é muito legal. Com aquele diálogo que eles têm, que o Dr. Brown do futuro não pode deixar o Dr. Brown do passado perceber que ele é ele, né? Então eles têm um diálogo totalmente... Eles conversando de coisas mega científicas assim, e o Dr. Brown do passado não se dá conta, né? Pra que esse cara que eu tô falando? Por que ele sabe que a chave, não sei o que das contas que eu tô pedindo, como que ele sabe o que eu tô pedindo, né? E o final é... Assim, a perseguição final é muito legal quando ele vai atrás do almanaque. É tudo muito bom. E o finzinho, cara. Velho, eu lembro. Eu ia falar assim, esse fim é muito, muito maneiro. Eu acho que eu perdi uma aposta. Cara, esse filme, o final do segundo filme é demais, cara. Eu lembro que eu era gurizinho, velho. E meu pai me levou no cinema. E vi o final desse filme e eu fiquei maluco, cara. Eu falei, caralho, como assim? Eu tô tão rico, porra! Que ficou 70 anos lá no Covil. Velho, é demais. Tipo, é realmente aquela a cara dele de desespero. Depois vem o cara do nada, no meio da chuva, entrega pra ele a carta. Porra! Muito foda, né, cara? É muito bom, cara. É muito bom. Ele encontrando o doutor depois, né? É legal porque ele acaba, tipo, 5 minutos depois que o primeiro acaba, né, cara? Ele não. A reação do professor. Não, não, mas eu acabei de te mandar. Eu devo estar ficando maluco. Não, é legal que o doutor, ele ainda tá dançando lá no meio da rua. Caralho, deu certo e tal. Ele chega, ele fala, não, isso é impossível, eu te mandei de volta pro futuro. Tá, mas eu tô de volta do futuro agora. Cara, é realmente excelente. E o terceiro é um faroeste, cara, bem legal também. É muito bom, cara. Realmente, mas é um faroeste muito legal. O Dr. Brown bêbado, muito louco no bar, explicando pros caras como é o futuro, velho. Bêbado, né? Não, o detalhe é que ele não estava bêbado. Ele ficou bêbado. Primeiro gole, ele tomba. Aí ele pergunta pro Armin, quantas doses ele tomou? Ele só tomou essa. E é legal porque tipo, ele é um sniper, né, cara? Eu acho que o terceiro divertiu um pouco, entendeu? Eu acho que o terceiro foi meio mercenário. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer um terceiro filme. Não, cara, que isso, velho? O terceiro foi Você não tem alegria no seu coração. Não é o terceiro que ele bota banana no capacitor de fluxo? Sabe de nada, inocente. Não, esse é no primeiro. Casca de banana? Não. Esse é no primeiro. Não. No primeiro. No primeiro. É o final do primeiro filme. É o filme Preciso Mais de Plutônio. É o final do primeiro filme. É o Fusion 5000. É o Mr. Fusion. Ah, sim. Isso. Sim. Ele é não vai... de reciclagem. Ah, o terceiro é no Velho Oeste, né? Não, uma máquina de reciclagem. É que ele precisava de plutônio. Ele precisava de fusão. Pra viagem em si funcionar. E com o Mr. Fusion é uma maquininha do futuro que faz fusão com qualquer coisa que você coloca lá dentro. Uhum. Ela consegue atingir 1.21 gigawatts. É desculpa que eles dão pra ele não precisar mais de plutônio, né? Pra poder viajar no tempo a hora que quiser. Exato. Mas, cara, é tudo muito. O que ele faz no futuro é o seguinte. No passado é o seguinte. Ele deixa o DeLorean numa mina pro Martin McFly em 55 poder pegar. Aí ele deixa os desenhos pro Dr. Brown de 55 refazer o circuito do tempo com materiais da época. Daí ele faz aquela puta placa cheia de fusível, um monte de coisa que fica em cima do capô. Aquilo é pra substituir o circuito do tempo que fritou com o raio. Por isso que ele não conseguia voltar pro futuro. Cara, e é tudo muito amarradinho, cara. E eu gosto muito disso num filme. Especialmente você tendo viagem no tempo, tendo mais de uma sequência, você não encontra furo. E, assim, tem algumas coisas que me incomodam com relação à viagem no tempo, mas que dá pra passar. Mas assim, o roteiro em si é muito amarradinho, é muito divertido. Cara, você pode pegar um filho e fazer uma maratona de Volta pro Futuro com ele numa boa, cara. Que realmente é sensacional. Esse é um filme família. É um filme que quando eu sou criança e tiver uma certa idade, uma certa compreensão, vamos ver um filme de verdade. Não essas porcarias que você está vendo no cinema hoje em dia. E você não vai pegar seu filho e fazer maratona de Apocalipse Sinal com o Poderoso Chefão? Esse daí não. Eu não recomendo. Os Bons Companheiros, eu não recomendo. Ô, Léo. Teu filho vai ser um psicopata. Ô, Léo, eu achei que você fosse falar de uma cena que é do 3, que eu gosto muito, que tá o Dr. Brown e aquela menina que ele começa a pegar, que eu esqueci o nome dela, que ela ganhou o nome do Vale. Eles estão observando as estrelas, aí o Dr. Brown começa a falar pra ela como é que é no futuro, foguete, coisa e tal, ela vira. Poxa, então você também lê Júlio Verne? Isso eu acho genial. Sim, é muito bom, cara. É verdade. Muito sim. Massa, né, cara? Isso eu acho genial, porque o Júlio Verne é um cara que é assustador. É. O Júlio Verne é muito assustador. Ele com certeza, ele com certeza tinha uma máquina do tempo. Ele e o Isaac Asimov. Ele é visionário, né, cara, Júlio Verne. Porra, a descrição que ele dá do submarino é um bagulho assim que dá um podcast inteiro. Não, pô, os foguetes, cara, que ele fala, o Isaac Asimov e o Carl Sagan realmente viajaram no tempo. Ah, olha só, o raio que o DeLorean tomou destruiu, fudeu não só o capacitor de fluxo e o circuito do tempo, mas o mecanismo de voo, por isso que eles não conseguem fazer voar, eles precisam usar o trilho. Sim, uhum. Também porque eles não têm mais pneus. Não, ele tá sem pneu, ele tá sem pneu porque ele ficou muitos anos na mina. Depois quando ele tá com pneu. Só que daí ele fica sem combustível, que ele toma uma flechada no tanque. Que ele, quando ele aparece no futuro, ele aparece de cara com o um ataque. Ih, Jus! Bom, velho! Essa cena é muito boa. Não, você não está pensando em quatro dimensões, Marte. Quando você for pra lá, aquele painel não vai estar lá. Tem um monte de índio no painel. E é legal que virou piada interna, né? Dentro do próprio filme, assim, tipo. Marty, você não está pensando daí ele completa. É, em quarta dimensão, eu sei, eu tenho problema com isso. eu tenho que confessar que eu fiquei com tesão com aquela, com a mãe dele e com o peitão, quando ela é a esposa do Biff. Ô, a Lorraine turbinada? A Lorraine na década de 50 é melhor, cara. Ah, não, cara. Cara, eu piro em Rockabilly, cara. Ela na década de 50 é excelente. Cara, e pensar que ela transou com o Howard o Pato, né, velho? Puta que pariu. Ela é estilo do Dolly Parton. Opa. Cara, caralho. Enfim, mas chega de falar de filmes, já falamos pra caramba, já temos uma hora e pica de podcast. Vamos pras configurações finais, cada um fala de mais um filme recomendável rapidinho, começando com o Inferno. Um filme recente que eu vi e eu se amarrei foi... Porra, esqueci o nome do filme agora. Puta que pariu, vou cortar essa parte, peraí. Vamos fazer... Peraí, deixa eu pegar aqui o nome do filme. Tá, não, beleza. Que eu tava pensando em a gente fazer um filme vergonha, um filme que é muito ruim, mas que você gosta. Ah, pode ser. Aí, Léo, vai, termina toda essa forma então, acho que é legal. Pessoas, vamos fazer o seguinte, última rodada... Falem de um filme que não é sensacional, muito pelo contrário, um filme que é horroroso, vergonhoso e tenebroso, mas que vocês são os vermes que gostam. Rapidinho, começando com o Inferno. Cara, assim, tem um filme que eu vi 3 vezes, que eu acho divertidíssimo, mas ninguém do meu lado ri quando assiste. É um filme com a Cameron Diaz e quero fazer o Professora Vagabunda. Ah, é o... Que ela fazia a cirurgia de Romero. É, cara, sim. Ela quer ganhar... Ah, professora... Peraí, vamos ver o que o Google diz. Continua falando aí. Ela pode selecionar o que ela professora quer... sem classe, Inferno. Professora sem classe, exatamente. O que ela quer é fazer uma cirurgia de implante de seios pra casar com um cara rico e dar um golpe do baú. Aí ela sabe que tem... Ela descobre que tem um prêmio para as escolas que tem o melhor aproveitamento, né, tipo um Enem, né, uma coisa assim. E ela fica de olho nesse prêmio, porque o professor da turma que tem o melhor aproveitamento ganha um prêmio de dinheiro. E ela suborna todo mundo, ela faz altas estripulias, altas chantagens, ela é putamente desonesta para conseguir o prêmio para botar implante de seios, cara. E ela é uma safada, ela é uma galinha, essa piranha, puta, ela faz de tudo. Só que ao mesmo tempo, ela também tem um bom coração. Aí entra a coisa, né, politicamente correta do filme. Tem um lance muito engraçado, porque assim, a turma vai fazer um piquenique num lugar histórico da Guerra Civil Americana, né? Aí tem um molequinho que é aquilo, tem sempre um nerd gordo feio que é apaixonado pela gostosinha, né? Nós conhecemos muito bem como é que é essa história, né? E o moleque, porra, vai se declarar pra menina, e a menina tira um sarro da cara dele na frente de todo mundo. Já disse o filme. Aí a professora chega pra ele, não, todos nós já vimos esse filme, louco. Aí a professora do vagabundo chega pra ele, vem cá, filho, vem cá. Ela tira o sutiã da blusa dela e dá pra ele. Fala, olha só, mostra pros seus coleguinhas, fala que foi um prêmio que você recebeu. E o moleque mostra. Aqui, ó. A professora. E a turma toda fica, caralho, ele tirou o sutiã da professora. Deus pega na professora. E ela não tá nem aí, porque o lance dela conseguiu o prêmio. Mas acaba que ela se apaixona, professora de educação física, bababim, bababá. Aí o filme descamba pro politicamente correto do Hollywood, né? Mas assim, essa parte inicial do filme é bem legal. Eu assisti 3 vezes o filme. Sempre que eu vejo esse filme passando televisão, eu paro pra assistir. Que eu acho bem divertido. Eu acho que tem a ver com minha infância, né? Freud explica. Enfim. Prosseguindo, agora o Nuco vai falar. Um filme que já foi criticado antes da gravação, vou falar sobre Lady Hawk, Feitiço de Águia. Ah, merda. É um filme com o Rutger Hauer e com o Matthew Broderick. E não vou fazer resenha do filme, não. Um filme de fantasia medieval. Tem a Michelle Pfeiffer, do auge, Teteia. Se você não sabe como é o filme, então vá no Google, porra. Eu gosto desse filme, eu acho que ele é uma boa aventura com um pouco de romance e leve magia. É um filme legal, numa época em que os filmes podiam ser bons sendo ingênuos. Precisavam ter cabeças degoladas pra você dizer que era um capa espada legal. Não, Michelle Pfeiffer no auge é mulher gato, tá? Para. Não, tu ali é a mulher gato, a Michelle Pfeiffer safada. Não, ela é um feitiço de Áquila, tá linda. Tá linda. Eu ia na Michelle Pfeiffer hoje, agora. É. Do jeito que ela tá. Do jeito que eu tô bêbado, eu ia em você agora, Léo. Isso é uma bichona! Nossa. Tá, sai fora. É, tá na hora de dar tchau, né? É. Vamos encerrar isso, porque o inferno tá ficando muito amoroso, cara. Moia, aproveita que você tá falando aí e fala você. Ah, escola de rock, cara. Que merda, mano, porra. Escola de rock, cara. Eu sou fã do Jack Black, ninguém gosta dele. Ah. Eu gosto do Jack Black. É um bom filme, um filme engraçadinho. Tem ótima trilha sonora, rock do início ao fim. E é isso aí, escola de rock, cara. Assista escola de rock, que é bem maneiro. Jack Black, cara, eu vi o filme Jack Black. Foi o quê? Foi no sábado com a minha mulher. É chamado Grande Ano. É um filme sobre observadores de pássaros. Nossa, esse filme é muito ruim, cara. É, cara, assim... Esse filme é horrível. Mas é que tá, é o Jack Black na sua melhor forma. É uma merda. Não, Jack Black na sua melhor forma é ele em Tenacious D, cara. Não. Obrigado, Mo. Aquilo lá é o Jack Black, cara. Ah, aquilo realmente é um filme do Jack Black, correto? Nacho Libre é o Jack Black. Não, Nacho Libre é muito chato, mano. Mas é que tá, Jack Black é muito chato, cara. Chato é inferno bêbado. Mas, cara, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. E pode dizer, então, cara, se ele for, liga o ratão lançado, meu ratão fudido. Ah, Jack Black ninguém merece, velho. E ele pagando de galã naquele De Repente Amor? Ele não é incrível ele pegando a Kate Winslet? Não é. Ele gordão em Gulliver, cara. Que merda, velho. Ele caindo assim. Puta. É, cara, Gulliver é bem fraco. É que cara, talvez o único trabalho bom do Jack Black com o Jack Black seja Kung Fu Panda. E mesmo assim, com reservas. Ah, cara, Jack Black não fez nada de bom na vida. Mas o podcast não é sobre o Jack Black, o podcast é sobre, no momento, eu tava falando de filmes vergonhosos, então... Aliás, a única coisa boa do Jack Black foi aquele comercial do PS3. Tá bom, agora fica quieto, porque o Maginho vai falar. Bom, eu vou falar de um dos filmes toda... Hoje em dia não passa mais na Sessão da Tarde, porque a Sessão da Tarde só passa filme com as gêmeas e filme de cachorro que fala virou uma merda. Mas que na época que a Sessão da Tarde era boa, que era Os Aventureiros do Bairro Proibido. Pô, cara, que isso? Mas esse filme não é ruim. É, cara. É bom. É engraçado que foi esse animal que deu ideia, né? É, e ele fala errado. Ele fala errado, muito bom. A não ser que você tenha uma concepção muito errada, acha que esse filme seja ruim. Então você é um merda. É igual o Super falando de dragões, né? Vamos falar de dragão? Vamos. Qual é o seu dragão? Salva de dragão. É que eu ia falar o Tenacious D, mas o Ron falou a porra do... Eu falou do Jack Black, caralho. Mas Tenacious D também é um filme bom, porra. Seu maconheiro. Ou você mas tá... é um filme que ninguém gosta. Ou você tá dizendo que Tenacious D é esse filme de bosta? É isso que você tá dizendo? Não, ninguém gosta do Tenacious D, pelo menos o pessoal que eu conheço. Só eu gosto desse filme. Não, você sabe que isso que o Nicola falou é verdade, cara. Porque, apesar de ser um filme bom, pouquíssimas pessoas gostam de Tenacious D, cara. Exatamente. Porque não é bom. Tá vendo o inferno aí? Falei. Pouquíssimas pessoas gostam desse dia do filme que eu ia usar. Ah, escolhe outro, viado. Puta que pariu. Não, mas fala de Tenacious D, cara. Qual o problema? Eu só mencionei. Eu não falei. Vai virar podcast Jack Black. A gente podia fazer, né? O podcast Jack Black. Não. Só eu ia participar. Não, a gente tem que fazer o do Nicolas Cage. Esse a gente tem que fazer mesmo. Nicolas Cage é topo. É, então, o Nicolas Cage dá pra fazer um podcast maneiro. Só falando mal dele. Porra do filme. Desgraçado. Porra do podcast já acabou, caralho. Caralho. 60 segundos de clássico eu já gostei. Ah, vá pro inferno todo mundo, vou falar o meu filme. Adaptação do clássico que eu também gostei. Tá, agora cala a boca. Porque, cara, filme ruim. Não sei, cara, vocês não entenderam. Vocês não entenderam a ideia. Quer filme ruim? Que eu não. Eu vejo passando, assisto. Liga Extraordinária. Ruim. Cara, esse filme é ruim, cara! Eu gosto! Não é ruim, não, cara. Assim, olha só, ele só é ruim pra quem leu a obra do Alan Moore. Exatamente. Não. Pra quem não leu, é um bom filme. Não, é um bom filme de aventura. Fantástico. Não é, cara. Ele é ruim, e pra todas as afirmações que você fizer, eu vou usar como argumento Mr. Hyde. Mr. Hyde é maneiro, qual é o problema do Mr. Hyde? É bem legal a algema que cresce junto, né? É. Ah, cara. Licença poética. Cara, eu uso tá, beleza, só. Esse filme ser ruim, a dublagem. Ah, a dublagem não conta pro filme, porra. A dublagem. Conta. Não. Não é legal. Ele tem alguns momentos até interessantes. Aquele final, né? Não, é quando é a capa. Não, aquele tiroteio na casa do Dorian Gray, por exemplo. Não, esse filme não tem nada de bom, cara. Tipo, eles pegaram, por exemplo, sim, o Capitão Nemo e transformaram ele no Batman. Ó, boca quando você tava falando, desgraçado. Agora você fica quieto. Depois eu te deixo falar. Mais um pra mandar o preto calar a boca, sacanagem, sabe que é preto. Cara, não, é uma cena de ação interessante, cara. Tem uns momentos divertidinhos, mas na hora que aparece o caralho, como chama aquele maldito personagem americano? Nossa, quando aparece o Sawyer. John Matrix. A boca, mas não sabe nada do filme, é um merda ali. Cara, eu ia ser muito babaca agora e responder. Mas aí ia ser. Não, faz isso não que eu vou ter que apagar depois, porra. É, pelo menos aí eu não preciso responder que você. Não, vocês estão com meu trabalho, cara. Tá demorando muito pra alguém xingar um gaúcho. Xinga aí o gaúcho também. Aproveita. Tudo gosta de. Pronto. Gente, prosseguindo. Enfim, esse filme é uma bosta. Quem discorda não entende porra nenhuma. E eu acho ele ruim, não só como adaptação, cara. Eu acho um filme ruim mesmo. Mas eu gosto, cara. Aquilo me prende, me hipnotiza. Quando eu vejo o Mr. Hyde com aqueles braços que não abrem a mão, velho. Tipo o gigante Dylion. Não vê. Cara, assim, a perseguição dele nos telhados das casas de Paris eu achei legal. Olha a pausa. A destruição de Veneza, que eu tô lembrando do filme. A destruição de Veneza eu achei muito interessante, em que a vampira lança os seus morcegos pela cidade. Eu achei muito legal. A invasão deles no castelo do. Qual é o nome do cara? Do vilão? Professor Moriarty. Seria o Moriarty, né? O professor Moriarty. Eu achei bem interessante. Os efeitos especiais são bem legais. Aquela cena final do. do moleque. São bem legais. Os efeitos especiais são bem legais, cara. Porra, acabei de lembrar da algema de novo. Não, repara só, a transformação do Mr. Hyde é legal. A Nemesis do Mr. Hyde, que é aquele. A transformação do Mr. Hyde é horrível, cara. Ah, não achei legal, não, cara. Aquilo ali chega a doer na alma de cara, ver. Cara, é realidade fantástica. Eu já vi stop motion do Castelo Rá-Tim-Bum melhor do que aquilo. Mano. Ah, que isso, cara. É tecnicamente horrorosa. A transformação do lobisomem americano tem uma velocidade de 10 a 0 naquilo. Caralho, olha só, é foda, eu sei. Enfim, mas voltando. Cara, achei legal. O concept art foi do Life, só pode, mano. Que puta que. E aquela mensagem assim, que era o Império Britânico que estava acabando pro florescimento do Império Americano. Eu achei essa metáfora bem interessante no filme. Eu gosto desse filme, acho que esse filme não é ruim. Inferno, o Sean Connery desistiu do cinema depois desse filme. O Sean Connery tava cansado de cinema há muito tempo, cara. Devia ter desistido da vida ali por aquele filme. Esse filme levou o Sean Connery a desistir do cinema, cara. É fato conhecido isso. Foi esse filme que fez o Alan Moore desistir da humanidade. Eu gosto dessa porra, cara. Inferno, qual que é o Facebook do baile? É facebook.com/bailedosenxutos. Eunuco, qual é o Twitter do baile? @ Baile dos Enxutos. Mano, qual é o e-mail do baile? baile dos enxutos@gmail.com e se eu soubesse que o Léo ia pegar pesado, eu tinha falado o filme do Constantino. Que eu também gosto. Eu também gosto. Imagina, qual é o feed do baile? O baile dos enxutos / feed. Aê, todo mundo respondia direitinho. Muito bom, parabéns, vocês são incríveis. Eu tenho muito orgulho de podcastear com vocês. Léo, qual é o teu perfil na PSN? Não, que acabou. Não vai falar meu perfil, não. Tadá, qual é o endereço do baile? Tadá caiu porque o conversa era inteligente. Tadá caiu porque tomou esporro da mulher. Esse foi um podcast sem luz. Exatamente. Ouvintes, vocês já sabem tudo que a gente vai falar. Mandem, cliquem nos banners, deem dinheiro pra gente, mandem posts pra gente. Vocês estão mandando os posts legais, cara. Manda bem escritinho, que a gente publica com o maior carinho. Facilita, a gente tem uma... Todo dia a gente briga. Filho da puta, não tem post, porra, corre atrás, posta alguma coisa. Quando vocês... Exatamente. Nos mandem trabalho pra nós não precisarmos trabalhar. É, quando vocês mandam um post pra gente, a gente tem um post pronto, sem trabalho, então todo mundo ganha. Você é publicado, vai ficar famoso na internet, rico, famoso, ter dinheiro, iates, mulheres, e a gente não tem que trabalhar, todo mundo ganha. Então façam isso, cliquem no, nos nossos patrocinadores, cliquem nos nossos parceiros, cliquem no X-Vídeos depois que vocês terminarem de ouvir esse podcast e vá bater uma punhetinha e chega, acabou o podcast. É semana que vem, minha filha. E na mansão Wayne. Pois é, pois é. Mas cara, o jogo fica muito fácil, cara. Não fica fácil, ele fica menos difícil, né, cara? Cara, na boa, eu tô jogando e eu não sei se é porque eu tô num nível muito alto, cara, mas não existe nível alto pra Dark Souls. Você, cara. Não, ele, o jogo não fica mais fácil nem menos difícil. Você que fica cansado de morrer várias e várias vezes do mesmo jeito pra aprender a não morrer ali. Eu acho fantástico o Dada falando, estou num nível muito alto. Cala a boca, inferno. Por que você tá falando, animal? Eu não entendi o chat dele também, cara. Não, tu não viu, cara? Ele entrou com um vídeo, a gente viu a cara feia dele assim, cara. Eu e Léo. Caralho, fecha isso, cara. Olha lá, de novo, ó. Viado. Eu não vi, ainda bem. Não. Aqui tá carregando. Ele não, é muito não, feio, não Dada. Chegou a mostrar, ainda bem. Dada, ele era mais feio que você, Dada. Eu sou bonito pra caramba, cara. Ah, é? Sem queixo? Só testa? E você que não tem pescoço? Não, tu tem que zoar cê, ele. Você quer ver o pescoço, Dada? Não, não quer. Ele falou que tu não tinha queixo, Dada. Tu podia Dada. Falar melhor do que tu, que tem três queixos aí na cabeça. Dada quer ver o pescoço. É que a chapeleta já vai ter entrado, né? O inferno é aqueles gordos que é quando abaixa pra ver a barriga assim. Não, ainda bem que eu tô gravando isso. É uma coisa só, tá ligado? Não tem pescoço. A chapeleta. Cara, tem muito escroto, cara. Mo. O quê? O Léo quer ver a foto da sua peitudinha. Ah, tu quer ver? É, ele não viu a foto. Manda aí, manda aí. Qual delas? A que faz o strip na cam pra mim, não? Você é gravou, essa que... Você gravou, né? Eu tirei print, pode ser? Pode ser. Sim, deve! Serve. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Caralho. Que isso, mol? Tá de sacanagem. A minha internet tá muito ruim, eu não consegui baixar essa porra. É, eu também não. Eu também não, o meu tá com 93k ainda. Eu nem sei... Tem foto dela sem as mãos em cima? Eu tô tendo. O Léo até engasgou agora. Ele engasgou, né? Deixa eu pegar. Eu tenho uma aqui que é mais forte a cena. Deixa eu... É, mano, mano. A gente quer mais 18, mal. A gente quer mais 18. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Eu tô tirando. Eu não quero que vocês vejam que eu escrevo, não precisa. Vou ficar com Manda por e-mail, Mo. Tô preocupado com o que você escreve, Mo. Porra. É que eu sou muito sujo. Eu vou ficar chocado, Mo. Vou ficar chocado com você. Eu não quero que vocês vejam o que eu falo. Jesus. E aí. Agora vamos abrir o coração, o inferno tá gravando, que merda, eu também tô. Fala. É que realmente, cara, tipo, marcou, assim, a minha vida, entendeu? Tipo, a Isa, assim. Tem música de fundo alguém aí? Bota o Lonely Man, do Hulk. É. Né? Eu era realmente, tipo, Nossa, agora que eu vi! Loucamente apaixonado, cara. Dá atrasado até nisso, né, cara? Galera, olha só. Vamos começar a gravar logo? É, são 11 horas, vamos começar a gravar, mas olha, eu vou pedir 5 minutinhos. Tá bom o papo, que se dane podcast hoje. Eu vou pedir 5 minutinhos, que eu pedi um frango aqui, um frango com pimenta. Frango? O cara tá chegando agora, eu vou pagar e vou comer o franguinho enquanto gravo. Tira foto, tira foto. Quer que eu tire foto de mim com... Não, do frango. Ah, tá, tira foto. Ele quer que eu tire foto minha com frango na boca. Eu não entendi essa não, tara do morro. É, a minha mulher tá perguntando se você quer minha foto com a boca na coxinha. Eu não sei quem que é mais escroto, o inferno ou a mulher dele. É uma combinação de fatores. É um duelo de titãs, cara. Os dois são maiores do que a soma das partes. Vamos falar papo de chinês? Eles são teus irmãos de etnia, Léo. Não, não, porque não é tudo igual, vai se fuder. Eu sou japonês. Alguém gravou isso, né? Fala pro japonês que ele é irmão de chinês, tu vai arrumar um inimigo o resto da vida. Só uma pergunta. Não. Pra vocês, filme é filme ou entra longa-metragem? Porque dentro do gênero de longa-metragem também tem animação. Lá vem um preto pra me perguntar difícil, né, preto? Porra. Pode, então, vou resumir. Pode desenho animado nessa porra, lista? Akira é filme. É, pode, tá bom. Vale trilogia? Hã? Vale trilogia? Vale, só não vale homem com homem, nem mulher com mulher. Aí sim, aí todo mundo te encalha. Ai, caralho. Mas, porra, é um filme medieval com música tense. Foda-se! Deixa pra sacanear ele no podcast, porra. Não precisa gravar ainda? Seu maconheiro. Vai se fuder. Silêncio, calem a boca. Doiado do caralho. Seu cantor de reggae. Caralho, não entendo essa merda. Do Bob Marley da periferia. Caralho, tá. Marlon Brando é foda, eu daria pra ele tranquilamente. Cara, ele tá visivelmente embriagado, esse filho da puta, cara. Marlon Brando é foda, Marlon Brando é foda.